A procura pela vacina contra a febre amarela continua ainda baixa em Santa Catarina. Em Gaspar, a vacinação está disponível desde novembro de 2018 e também a procura está sendo baixa. Para sabermos mais detalhes, vamos conversar com a diretora-geral de Vigilância em Saúde, Gisele Petró. Diretora, os gasparenses ainda não estão procurando em grande número essa vacina? É isso mesmo. A gente não tem percebido uma grande procura pela vacina contra a febre amarela. O nosso município começou a fazer parte da área de recomendação de vacina a partir do mês de outubro, né? Outubro, então, a gente fez uma varredura na área rural do município e a partir do mês de novembro, então, foi colocado à disposição nas unidades de saúde, então, a vacina da febre amarela. Sempre a gente lembra, né, que toda criança acima de 9 meses e menores de 60 anos, então, eles têm o direito, né, à vacinação e a gente tem percebido, sim, realmente, que a gente não tem atingido uma cobertura muito boa. Em torno de 20% da população, talvez, já tenha procurado as unidades de saúde para se vacinarem. Diretora, nós tivemos um óbito no ano passado e as pessoas ficaram assustadas, procuraram pelas unidades de saúde para receber a vacinação. Percebeu-se que logo após as pessoas foram deixando de lado e aí pararam de procurar a essa vacina? A gente tem percebido realmente isso, né? O que leva muitas vezes a população a procurar as unidades e se vacinarem são os fatos, né? Como a gente teve aquele óbito no início do ano passado e depois disso não se ouve mais relatos aqui na região sobre casos suspeitos de febre amarela ou confirmados, confirmatórios, a população meio que ela esqueceu de procurar as unidades, né? Então, como essa vacina também ela é uma vacina que ela foi destinada aos adultos, a gente tem, assim, essa característica de não ir procurar, né? Porque ela não faz parte da nossa rotina. Então, o que a gente procura sempre orientar é de que não existe um outro meio de prevenir a febre amarela. A gente não tem hoje ela no município, não tem ela aqui na nossa região, mas a gente não está a salvo de, né? Esse ano já foi confirmado um primeiro caso de febre amarela no estado do Paraná. É um rapaz de 21 anos que, por sinal, encontra-se internado, então foi confirmado. Ele está bem, né? Foi diagnosticado a tempo, então. E a gente está vendo que o vírus amarelínico está descendo. Então, a nossa preocupação realmente é essa, é de nos prevenirmos para que, se porventura a febre amarela chegar de novo no nosso estado, né? Ela entrar no nosso estado, a população já esteja adequadamente protegida. Diretora, além, é claro, da vacinação, da prevenção, quais são os sintomas da febre amarela? São sintomas, muitas vezes, que são confundidos com uma gripe forte, principalmente dor de cabeça, muita fraqueza, a ponto da pessoa não conseguir se levantar. Então, os sintomas, eles aparecem de 5 a 7 dias após o contato, né, a picadura pelo mosquito infectado. Então, esses sintomas, eles devem ser observados principalmente para aquelas pessoas que viajam, né, para áreas onde hoje existe, então, a circulação do vírus. As pessoas, se quiserem receber a vacina, é só procurar por uma unidade de saúde que tenha a sala de vacinação. Isso mesmo. As salas de vacinas, nem todas estão dispostas com vacinas da febre amarela. Hoje, no município, a gente tem 5 unidades que são referências para os nossos munícipes. Então, cada unidade de saúde já sabe onde manejar aquele usuário que precisa ser atendido. Lembrando que, se eu não tenho um documento comprovando com o lote da vacina, eu não consigo me considerar, então, imunizado. Então, para mim comprovar que realmente eu seja imunizado, eu tenho que ter esse registro em algum lugar. Senão, a pessoa vai ter que passar de novo pelo processo de vacinação. Nós conversamos com a diretora-geral de Vigilância em Saúde de Gaspar, Gisele Petronos, falando sobre a vacinação contra a febre amarela da Secretaria Municipal da Saúde, Gil Dias, para a Rádio Sentinela.